da pistão no zero, vento 030 graus com 02 nós. Trip 5317, copia? Além, nível 380, via Otas 141, decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição, prova. O controle 120, decimal 8, aciona 5506. Trip 5317, cotejamento correto, aguarda, é o número 2 no setor agora, o Trip 5317. 714, aguarda a passagem de Airbus da TAM, retaguarda, após iniciando 02, chama táxi. Toda a passagem do Airbus está autorizada, chama táxi. 02, igual no 714. Passando externo, visual COCAP, estabilizando 389. Ok, torre, o 98, decimal 6. 86, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, está 389, passou externo, baixou em travou. Aguarda a informação de pista livre. Guardando, tá 3891. 2 Salvador, tá 3152, próximo ponto de espera pronto. 3152, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo 3891, check trem, livre pouso na 10, o vento 030 graus com 02 mais. Baixei, travou, 3891. No 805, decola 53, controle agora 1208. 208, 805. Controle com 805, bom dia, 1600 pés. Olá, 1805. Contato radar, sol 370, saída é a PUCA. 370, PUCA, 805. Vamos manter a pro, ok? O 805 ele vem de ponto de desvio, ok? Deve estar com a maçã esquerda. 10 milhas, tá? Sim, Jesus. Motor, já tem a autorização do gol no 994? Afirmo no 994, só um minuto. Tem. O gol 606 na escuta? Tá na escuta. Poderia confirmar a alternativa? Só um segundo aí. Fortaleza. Gente. 5-2 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, 3-2. TAM 3891 no solo 55, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Taxi Sui Juliette. Positivo, direita na sua escuta, Alfa, reporta antes da Juliette, 3891. 1994, cópia. Nossa cópia, 994. Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição a Aru. Controle 1208, aciona 5507. Autorizado Mateo, nível 350, via por 58, decola da 10, para a esquerda, Pucaru, 1208-5507, transponder para o 994. Cotejamento correto, chama Proton 04 no 994. Camarada 994, tá bom. 1606, só para informação, acabei de receber o plano, será pago em mais 30 segundos. Sente, igual a 1606. Da 3152, livre decolagem da 10, o vento variável com 2 nós. Livre decolagem da 3152. Confirme? 15 minutos. Sente. 06, cópia. Pronto. Campina Grande 390, nível Upzulu 10, Neuma, após direto. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 1208, aciona 5512. 15. A saída decola da 10, curva à esquerda, Puca, transição Zipar. Controle Salvador em 120.8, código transponder ao 5512, gol no 606. Correto, chama pronto no portão 05, gol no 606. Sente, no 606. Tá 3152, decola 57, controle 1208, bom voo. 08, boa. Próxima Juliette, 3891. 3891 da TAM, ingressa Juliette, terremota 13 do Patiuno. Juliette, remoto no 3, tá? 3891. 35-317, pode coordenar com a equipe de pátio após a liberação do setor pelo Boeing da Gol, iniciando 01 no chama táxi. Gente, após o Paco Boeing, e autorizado táxi 35-317. Autorizado pushback. Salvador, Gol no 714, pronto para o táxi, a bordo 184, alternando Recife, autonomia 02-13. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, chama pronto o ajuste 10 no 5, o gol no 7 no 4. 1015, está autorizado via Índia, ponto de espera chama pronto o gol no 7 no 4. Controle da 3152, vai voar pro 075 ou 5 milhas, solicitar formações. Ok, 3152, a porta de Zizu e Aracaju. Pós Zizu, Aracaju, 3152. Foi, aliás, ainda não habilitado aqui. Ok, 3170, chame torre, no 9316. 1870, obrigado. Controle, o 3152 está autorizado para Aracaju, após vizinho? Afirmativo. Aracaju, 3152. Para dar 10, gol no 714. Boa noite. Salvador, amante, boa noite, tá 3170, uma milha do externo, baixar travado. Tá 3170, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing da Gol, alinhando e presta a iniciar a rolagem da 10. Afirmativo, aguardando pista livre, tá 3170. 253 e 97 QAB 75, contando 1350, Wilson Berna, São Luís, para o táxi. Botan 3170, tem livre pouso na 10, o vento calmo. Livre pouso, Botan 3170, baixa trabalho. O TRIP 53117, direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no 5. Vem de Índia, para trás, pronto, TRIP 53117. O 17 no 4, decola o 02, controle agora 120.8, tem um bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 17.8. Confirmando, 17 no 4. 17 no 4, bom dia, cruzando 1700 pés. Solicita manter a proa, evitar formações, curva esquerda. No momento não vai ser possível. O 7 no 4, contato radar, desvios a seu critério após o Ijamo. Ok, muito obrigado, após Ijamo. Na 3152, chame Recife, 12685. 12685-3152. Oi, Salvador, bom dia, gol 1896. 1896, bom dia, João Pessoa no 370, já aprovado, só um minuto pra agora. Tá pronto, cópia, eu tenho que estar aqui. Botan 3170 no solo 03, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette, Botan 3170. Direita Alfa, reporta para Juliette, 3170. 53517, o vento variável com 02 nós, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. Alinha e decola 10, 53517. 1896, cópia. Ah, pronto, cópia, vai estar bem. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 120.8, aciona 5504. Autorizado 370 para João Pessoa, Upper Whisky 58, Recife, após direto João Pessoa, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aru. 128 controle, 5504 transforma, vai dar mesmo. Correto, chama pronto na remota 12, gol 1896. Chamaré, muito obrigado. Do 3357. Está autorizado a decolagem. Alinhar e decolar, o vento 020 graus com 3 nós, 5317. Alinha e decola 5317. Botão 3170, ingresso a Juliette até o portão 08. Juliette para o 08, botão 3170. B67-46, 1 7, decola 06, controle agora 1208, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5317, decolou, passa 1900. 5317, contato radar, suba o 380 na Momo. 380 na Momo, pode para pela direita, se eu ouvir uma formação à esquerda aqui muito grande? Pode sim. Estou cruzando a direita, trip 5317, grato. 6746, torre. Na sua escuta, senhor. Check 3. Baixado, travado. Ciente 6746, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Ciente, autorizado pouso 6746. Bruno 7 no 4, chame Recife 12685. 12685, boa noite. Web 6746 no solo aos 10, libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxi Juliette. Sente direita na sua escuta. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 6746. Trip 5317, seco, desvio pela direita, evitar formações. Desvio, secretário, comandante. Obrigado. para ingresso na Juliette, web 6746. Autorizado Juliette até o 02, web 6746. Juliette até o 02, 6746. Estacionamento Gol 606, portão 5. Autorizado, no 606, chama táxi. Já para o táxi, no 606. Manutenção. Chame Recife, frequência 2685. 2685, boa noite, 3537. Salvador, Gol 994, para pushback, acionamento, portão 4. Gol 994, coordena com a equipe de pátio. Tem um colega da companhia que já finalizou o pushback, está na saída do pátio 3. Vai iniciar o táxi e vai passar a sua retaguarda. Após a passagem do tráfego, está autorizado iniciar no 4, chama táxi. Gol 994. Gente, após a passagem do tráfego, em coordenação, está autorizado com o 994.